Amados, assim normalmente se começa nossos cultos lá em Guiné-Bissau. Há um calor de mais ou menos 35 a 40 graus que faz lá, em média, nos dias mais quentes, nos dias mais frios, chega a fazer 20 graus. Mas uma temperatura de 35 graus e eles cantando mais ou menos uma hora, umas músicas agitadinhas que nem essa, vocês imaginam, né? Os dirigentes de louvor lá, eles ficam bastante suados realmente. Nós vamos cantar mais uma, tá, pessoal? Mas vai ser hoje de noite, tá? Se vocês querem ouvir mais uma, então vocês vêm hoje à noite, vamos cantar uma outra diferente. Eu vou pedir então para rodar o vídeo, por favor. Deus fez caminho onde não tinha caminho. Quero mostrar para vocês um vídeo que mostra um pouco das nossas realidades de lá. Aqui está mostrando então. Observe então por que nós chamamos de caminho, não é estrada, pessoal, é caminho mesmo. Esse caminho nós percorremos mais ou menos 14 quilômetros do local onde nós moramos, até uma aldeia onde nós vamos fazer evangelização. Então, pelo menos uma vez por semana, nós estávamos indo duas vezes por semana ultimamente lá, nessas estradas aí. Então, como a própria música está dizendo, Deus fez caminho onde não tinha caminho. Para nós chegarmos na África, podermos chegar neste local e poder pregar a palavra de Deus para essas pessoas. É, então, tem que ter assim a mão de Deus realmente, primeiro tocando em nossas vidas, através do Espírito Santo, nos convencendo a deixar aquilo que nós fazíamos aqui para ir nesses locais e poder então levar o evangelho. Veja que quem gosta de fazer trilha, quem gosta de fazer rally ou coisa parecida, é um prato feito, né? Eu tenho convidado o Claito para ir lá tirar foto lá, né? É realmente, as paisagens são muito bonitas. Claro que você conviver no dia a dia, isso são estradas que eu enfrento todos os dias. Então não é assim, nem sempre é divertido, né? Muitas vezes é bastante, aqui então, uma pequena dificuldade de nós tentando atravessar um local ali. Isso é na descida, né? Na subida, então fica um pouco mais difícil, né? Para atravessar essa parte aí. Então vocês notam que não são situações comuns, né, como nós vivemos, né, por aqui. Aqui então, outro local, vocês vão ver aqui. Nós chegamos num local chamando Campiani, uma aldeia toda de muçulmanos. Tem uma missionária que está trabalhando nessa aldeia aí. Já fazem alguns anos, não sei se faz quase 10 anos que ela trabalha lá. Teve duas pessoas que se converteram, ela foi para a Indonésia, ficou 6 meses lá, quando ela voltou as pessoas tinham desistido da fé, depois de quase 10 anos trabalhando nesse local. Bom, isso tem que ter muita compaixão realmente, né? Muita coragem para continuar trabalhando, né, num local assim. Essa aí é a nossa RS-118, né, local, como vocês podem perceber, né, em tempo, quase acabando o tempo da chuva, então observem que muito agradável andar nessas estradas. Depois dessa parte, nós vamos ver uma parte onde, opa, ali, ó. E se não tem estrada, né, vai de barco mesmo, né? Com toda a segurança, toda a proteção possível, né? Uma vista panorâmica, né? Então, muito legal, esses são 3 quilômetros de rio para atravessar. Quem nunca andou de barco, é uma boa experiência, né? Para atravessar, vejam ali, 2 homens corajosos ali que estão atravessando. Tem que ter coragem mesmo, pessoal, para atravessar aqui lá não é brincadeira, né? Tem que meter o pé na lama para poder entrar no barco. Né? E, então, mas tem serviço de bordo também, tá? Tem o pessoal, como é que diz, os marinheiros, né, que fazem serviço de bordo. Eu vou mostrar ali agora para vocês um dos trabalhos, né, que o pessoal faz, serviço de bordo, né, que é a técnica, né, para que o barco possa continuar andando, né? Então observe ali, veja a tecnologia, né? Então isso, né? Isso é uma coisa bastante comum. Eu já peguei esse barco uma vez com 30 pessoas dentro. 2 motos, 4 bicicletas, algumas cabras, né? Pessoal, aí vocês vejam, né? Você liga para o Telegás, leva meia hora para chegar, você fica nervoso, né? Fica esperando, ah, vai atrasar meu almoço, né? Está aí uma pessoa. Pessoal, não é porque a tecnologia não chegou nesse lugar. Essas mulheres que estão ali rachando lenha, elas têm telefone celular. Então a tecnologia chegou lá. A televisão chegou lá. Muitos deles assistem novelas brasileiras. Muitos deles assistem filmes. Os jovens assistem filme quase todos os dias. Eles acompanham mais o esporte do que eu. Eles conhecem todos os times europeus, né? E eles estão sempre assistindo televisão. Então, pessoal, esse tipo de coisa que vocês estão vendo não é porque a tecnologia não chegou. A única coisa que pode mudar a vida de pessoas como essas é Jesus Cristo. Não adianta você dar estudo. Tem pessoas que foram para a Europa, se tornaram engenheiro, ficaram a vida toda lá. Veja ali as mulheres carregando um produto que eles tiram da palmeira para fazer o óleo de dendê. Uma comida muito típica lá. As crianças ali, abanando para vocês ali, né? As crianças ali carregando lenha. Esse na frente da minha casa, pessoal. Eu fico sentado na varanda e posso fazer essa filmagem aí tranquilamente, que é ali na frente da minha casa, né? Não precisa ir muito longe, né? Então, ali carregando água. Então, uma pessoa foi para a Europa, ficou 19 anos na Europa, ele era engenheiro, e quando ele foi para Guiné-Bissau, ele foi para o meio do mato fazer os rituais satânicos dele, morreu lá no meio do mato. Ele era engenheiro, ele era uma pessoa instruída, pessoa que tinha dinheiro. Então não adianta dar dinheiro para as pessoas, não adianta dar tecnologia, não adianta salvar ou tentar ajudar eles financeiramente, se você não falar de Jesus para essas pessoas. Existe esperança para essas pessoas? Sim, existe. Aqui então, né, nós vamos no Big, compramos aquele arroz que nós colocamos dentro do micro-ondas, né, e rapidinho ele está pronto. Aqui elas estão descascando o arroz, né, para poder então cozinhar. Às vezes de manhã cedo, né, às 5 horas da madrugada, nós escutamos o barulho do pilão. Se você dá um pouco de volume, vai aparecer o barulho desse pilão aí. A música abafa, né? A música está dizendo: manda fogo, Senhor, manda fogo. Isso no crioulo, tanto no português no crioulo, as palavras são as mesmas. Aqui então, pessoal, a modificação começa a acontecer quando pessoas começam a se reunir. Aqui eles estão cantando, ali é o pastor Domingos que está tocando violão. E começa a haver transformações. Vou mostrar daqui a pouco o Tiago cantando com as crianças que estão ouvindo a palavra de Deus. É nítido, as pessoas que se convertem, elas mudam de vida, começam a tirar as melhores notas, começam a se vestir melhor. Aqui então o Tiago cantando com as crianças, uma musiquinha que eles gostam muito. O barulho do tambor lá no fundo. A próxima cena eu vou mostrar para vocês uma equipe os dirigentes de uma equipe de Kings Kids que tiveram lá em Cassini. Eles foram do leste, o leste é uma parte mais desenvolvida, que tem muitos cristãos lá. Pessoal, esses amados aí, treinaram um dia essa coreografia. Eu fiquei impressionado ver eles dançando dessa forma. Esses todos são cristãos, homens de Deus, evangelistas, que estão lá no leste e passaram uma semana conosco lá em Cassini. Isso foi em agosto do ano passado. Amados, um dia de ensaio. Eles têm dom, né, para coisa, né? Vejam que eles não têm roupas, né, apropriadas para isso. São as roupas deles mesmos, vocês observaram bem, alguns estão dançando pé descalço. Isso foi dentro de uma escola. Aquele lá no fundo é o líder deles, aquele que está aparecendo só o vulto dele lá, bem pretinho, lá no fundo lá. Missionário Binas, um homem de Deus, um homem fora de sério, ele que fez então um treinamento. Então, amados, é um trabalho grande a se fazer, mas quando nós vemos esse tipo de coisas, jovens... Esses são os líderes, na verdade. Eu tive mais de 100 jovens lá naqueles dias lá conosco. Eles estavam reunidos, mas os retiros deles são sempre retiros evangelísticos. Eles vão para uma aldeia e eles reúnem, fazem uma meditação de manhã e de tarde eles vão evangelizar. Esse é o trabalho que eles fazem, feito pelos jovens. Nós moramos numa aldeia chamada Cassini. E dessa aldeia, nós percorremos aqueles caminhos que vocês viram ali no vídeo. 14 quilômetros de estrada, tempo de chuva com aquele carro, que vocês viram que não é um carrinho qualquer, é um carro com tração nas quatro rodas. Com aquele carro eu levo 50 minutos para fazer 14 quilômetros, quando não atola no caminho. Eu já passei uma noite inteira atolado no meio do mato com um carro com tração nas quatro rodas, naquele local. E a gente vai toda semana para levar a palavra de Deus. Nós sentamos embaixo de umas árvores. Pode mostrar para nós a primeira foto aí, por favor. Nós costumamos sentar assim embaixo de uma árvore. Aquela semana que o pastor Paulo esteve conosco, nós tivemos a oportunidade de levá-lo nessa aldeia. E esse negócio não está funcionando. Pode mostrar a próxima foto, por favor? Então, aqui tem outras fotos, nesse local aqui, também é a mesma aldeia. Nós nos reunimos embaixo, normalmente, de uma árvore e falamos, começamos a testemunhar, a pregar a palavra de Deus e fazer um trabalho evangelístico, fazer um culto naquele local. O que acontece nesse local? Muitas vezes, pode mudar, por favor? Muitas vezes nós estamos reunidos, como nesse local aí, e passam, as pessoas transitam e vem uma reunião, pode mudar. Eles veem uma reunião, as pessoas sentadas, e bom, se eles veem um branco lá no meio, então chama mais atenção ainda, e eles resolvem parar e sentar e escutar, como aquele jovem de branco ali, ele não é daquela aldeia, é de uma aldeia vizinha, e ficam escutando para ver o que está acontecendo, pode mudar. Eles ficam escutando para ver o que está acontecendo, e daí, no final, muitas vezes, eles perguntam assim para mim: escuta, quando é que você vai lá na minha aldeia para contar a palavra de Deus lá também? Isso é um trabalho que é assim, é bastante difícil, nós não temos condições assim de cobrir toda aquela área. Mas sempre quando acontece isso, eu falo: Pastor Domingos, nós temos que visitar mais locais. Pode mudar, por favor, mais uma. Aqui então, nós construindo a nossa igreja, pode mudar? Vai mudando, pode ir mudando. Então, nós construindo a nossa igreja para que nós possamos nos reunir dia de chuva. Essa igreja aí, a única coisa que eles gastaram foi prego. O resto tudo eles tiraram do chão, da terra, porque é construída com lama, né, e tapado com material tirado no mato. Ali nós mostrando o filme Jesus, é uma forte ferramenta também para contar a palavra de Deus para as pessoas. Pode mudar mais um pouco? Mais uma? Aí. Essa foto aí, pessoal, eu tirei num local. Uma vez eu estava saindo de Cassini. Você sabe que tem aqueles dias que você não está assim muito legal. Você acorda indisposto, acontece algumas coisas, né, e as coisas não estão muito bem contigo. Você ora e você tenta buscar Deus e parece que naquele dia você não encontra Deus. Eu não sei se acontece isso com você também, mas comigo acontece muitas vezes. E esse, não no dia dessa foto, mas num determinado dia que eu estava indo para essa aldeia, esse dia eu estava indo de bicicleta, mas uma outra vez eu estava indo de moto, lá para Camissorã, e eu estava assim sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Era um dia que eu preferia ficar em casa. Para mim, parece que teria sido melhor eu ficar em casa naquele dia. Aí eu fui andando e cheguei nesse local aí, nesse mato aí onde eu tirei essa foto, e eu sentei lá, embaixo de uma árvore lá, e fiquei orando. Eu disse: Deus, eu não tenho nada dentro de mim, eu não tenho nada para levar para esse povo, eu vou lá só por obediência, porque eu não tenho nada para mostrar, eu não tenho nada para oferecer para eles. Aí embarquei na minha moto, continuei mais um quilômetro até chegar lá, sentei com eles, conversei com um, conversei com outro, algumas pessoas a gente visita nas casas. Daí sentei com alguns jovens. Eu acho que não devia ter mais de 10 jovens naquele dia, que sentou comigo, eu li um texto bíblico, compartilhei com eles, expliquei o texto, oramos. Naquele dia, amados, 3 jovens aceitaram Jesus naquele local. Quando eu estava voltando, eu estava passando de novo nesse mesmo mato aí, eu disse: Deus, Tu é Deus. Porque eu tinha acabado de dizer que eu não tinha nada para oferecer para eles. Mas na verdade não somos nós que temos para oferecer para as pessoas, é Deus que tem para oferecer para as pessoas. Amados, isso é um desafio. Eu pergunto para vocês, pode tirar a foto se quiser. Eu pergunto para vocês, essas pessoas que estão lá em Cassini, em Camissorã, aquelas aldeias na volta, eu pergunto para vocês, se eu não tivesse ido lá para pregar evangelho, está lá um jovem chamado Alberto, que foi amarrado, e foi espancado das 6 horas da tarde até meia-noite, sendo espancado. Se não tivesse passado um policial lá na hora, eles teriam matado ele. E eles diziam: nós vamos te matar, nós vamos te matar. Ele dizia: pode me matar, mas Deus é bom, Deus é bom. Ele dizia assim. Então, pessoas como Alberto, pessoas como Mussa, Dino, pessoas como Marta, como Toia, quem teria contado a palavra de Deus se eu não tivesse ido lá? Eu vou responder para vocês, provavelmente ninguém. Agora eu deixo fazer uma outra pergunta para vocês. Isso eu quero que vocês pensem. Aquele colega de aula que você tem, aquele colega de trabalho que você tem, aquelas pessoas que você vê passar na sua rua todos os dias, se você não contar, não falar de Jesus para essa pessoa, quem vai falar de Jesus para essa pessoa? Eu vou responder de novo para você, provavelmente ninguém. Amados, esse é o chamado que nós temos. Nós temos um peso sobre nós, que é contar a palavra de Deus para as pessoas. Amém, queridos? Queria deixar então essa mensagem, passar, pastor Paulo. Obrigado. Ao final vamos orar com eles. Eu queria abrir a Bíblia, irmãos, a partir também do que o Alex falou, dando continuidade ao mesmo assunto. E te convido a abrir ali em Mateus, capítulo 8. Veja no Mateus capítulo 8. É que não deu para o Alex falar tudo, né, Alex? São 5 anos. Mas lá predomina no país 2 tipos de religião. Os muçulmanos, que alguns, um e outro é mais radical, não tão radical quanto aquele pessoal que amarra bomba na cintura e se suicida, né? Não tão radical. E o outro pessoal é um pessoal que adora árvore, tudo é Deus, né? São chamados animistas, né? Então eles vão lá debaixo de uma árvore, tinha uma grande, qual é o nome daquela grande árvore lá, Alex? Bolão? Tem uma super árvore. Então aquilo é onde eles fazem o culto deles, para o Deus deles, debaixo daquela árvore. Então, isso é o que basicamente predomina. Quando se converte um desse pessoal, dessas tribos que adoram esses ídolos nativos, esses se convertem mais fácil. Mas quando se converte um muçulmano, muitas vezes é expulso de casa, o pai promete matá-lo, e situações bem radicais. E lá tem uma outra situação, em que as meninas têm, que, 12 anos, mais ou menos. Então, o pai vai fazê-la casar com um homem lá de 60, 70. É o pai que arruma tudo. Então, muitas dessas meninas se convertem a Jesus. Ouvem o evangelho aí debaixo de uma árvore. Tem a igreja lá, onde o Alex está congregando com a família, que é do pastor Domingos. É uma igreja evangélica nacional, né? Acho que é a única igreja do país, assim, que a gente diria confiável, né? E lá na cidade, na aldeia, é a única igreja que tem evangélica, né? Então, essas meninas se convertem e acabam buscando refúgio na casa do pastor. E o pastor, muitas vezes, recebe essas meninas na sua casa, com a sua família. É uma situação muito complexa. Do ponto de vista, nós já íamos imaginar, do ponto de vista legal, olha, meus irmãos, lá no meio do mato, lá só tem uma lei. Vocês sabem qual é, né? A lei do mais forte. Não tem muitos negócios de lei para cá. E é uma pressão. Então, é ameaças. E assim por diante. Então, ser cristão também naquele contexto tem... Eu não vou dizer que é mais fácil e é mais difícil. Tem outros tipos de lutas, né? Todo caso, nós vivemos aqui com mais liberdade do que lá, né? Eu quero ler com vocês 3 passagens da Bíblia que têm praticamente a mesma ênfase. Capítulo 8 de Mateus, versículo 28, diz ali, 28. Tendo ele, Jesus, chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que os endemoniados gritaram: que temos nós contigo, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, andava pastando longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse: então ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, os demônios passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar. E nas águas aqueles porcos morreram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram a todos estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-lhe, rogaram que se retirasse daquele lugar. Eu quero só dar uma ênfase. Não é tanto na questão espiritual, mas na questão geográfica. Veja de novo, olha, verso 28. Tendo Jesus chegado à outra margem, pegou o barco, atravessou o mar da Galileia, que eram uns 10 quilômetros mais ou menos de mar, e na outra margem moravam povos pagãos. Não eram judeus. Jesus, como pessoa, era judeu. E tinha como religião, vamos dizer, o Antigo Testamento, o Deus verdadeiro. E agora eles foram fazer o que do outro lado, no meio de um povo que não queria saber de Deus? Jesus foi, em última análise, fazer missão. Foi lá pregar. E o mais interessante, meus irmãos, você começa a ver a oposição. Os endemoniados, tudo bem, eles representavam o mundo do inferno. Se opuseram a Jesus. E Jesus libertou aqueles dois homens. Mas vocês perceberam que depois a população própria mandou Jesus embora? Nós não queremos que tu fique. Vem cá. Aquele vilarejo precisava ter dois, vamos chamar, bodes expiatórios. Quer dizer, tudo que é coisa ruim que acontecia lá na vila, devia ser, são por causa daqueles homens. Agora não tem mais eles. Naquela forma maligna, doença mental e tudo mais, não tem mais eles. Eles ficaram bons. A população diz: vai embora daqui, Jesus. Lá no livro de Marcos, conta a história. E que o homem, tipo assim, aquele que era endemoniado, ficou liberto, tomou banho, fez a barba, cortou o cabelo, botou roupa e andava em perfeito juízo. Sabe onde chega o evangelho? Onde chega esse nosso evangelho da escritura? Ali traz transformação na vida da gente. Nós, o Alex e a família falaram, e eu vi lá, na casa dos cristãos, por humilde que seja a casa, chão batido. E vocês viram? Casa de palha por cima. Mas são as melhores e mais limpas. Sabiam? As melhores e mais limpas. Eles não adoram mais agora aqueles deuses antigos, aqueles deuses malignos. Uma religião, não é o único critério, mas uma religião tu começa a ver se ela tem algum fundamento, se ela é limpa. Até no lado físico. Vocês já viram, tem religião por aí que come até bicho morto e podre, né? É, o Deus é daquele jeito, o Deus deles. Entenderam o que eu estou falando, irmãos? Entenderam? Um Deus imundo come coisa imunda. Mas o nosso Deus é um Deus limpo e chegou lá nessa terra. Olha, Jesus foi para outro lado. Alguém podia perguntar: mas por que Jesus deixa essa gente lá? Eles não querem nada com nada. Jesus tinha o que fazer em Israel? Tinha. Tinha doentes em Israel? Tinha muitos. Tinha gente endemoniada em Israel? Tinha. Vocês lembram uma mulher que andava corcunda, já 18 anos, lá na terra de Jesus. E ele curou aquela mulher e ele disse que aquela mulher estava possessa de um espírito maligno. Ele tinha o que fazer, vamos dizer, no seu território. Mas ele tinha o que fazer no território daqueles que não conheciam nada a respeito dele. Então a missão é assim, a gente faz aqui, faz lá, faz aqui em Canoas, faz às vezes dentro da nossa casa, não tem algo para fazer lá. Um filho que não conhece o Senhor, um marido que não conhece, uma esposa que não conhece o Senhor. Nós temos missão para fazer em tudo que é lugar. E essa é a visão que a Bíblia mostra. Olha, agora Jesus está indo num território, vamos dizer assim, um território hostil, um território que não gostava dele. Mas o Evangelho, de novo, mais uma coisa, o Evangelho vai vencer. Não foi aqui com toda a oposição, o Evangelho venceu. Vamos a um outro texto bíblico, um pouquinho adiante, no capítulo 15. Eu não vou me estender muito, o testemunho e os vídeos e fotos falam por si só, né? Quando estivemos lá, 10 dias, emagreci 4 quilos. Eu acho que vou voltar lá. Quem aqui quer emagrecer um pouquinho, faça uma visita lá nas aldeias e tudo mais, né? Vai emagrecer. Tá? Era só arroz branco em geral, né? E aí os irmãos comem tudo numa panela, não, numa bacia. Eles botam um montão de arroz e tem 10, 20 pessoas, todo mundo bota a mão lá e come. Ótimo! Coisa boa comer com a mão. Pior, sabe o que é? Um dia lá no Jorge, eu acho que para querer agradar nós, né? Pior, comer com a mão é uma maravilha, irmãos. Não é nada de porquice, não, tá? Tua mão está limpinha, come. Para querer nos agradar, não sei de onde tiraram uma colher, apareceu uma colher. E nós éramos uns 15 num círculo, todo mundo metia a colher lá na bacia, comia e dava para o seguinte. E aí a mesma colher, bom, aí eu prefiro, irmãos, na minha mão eu me garanto. E você não se garante na sua mão? Lavou ela direitinho, mas na colher de boca em boca, eu só dizia, Jesus, purifica tudo isso aí. Oh, e não pode negar, hein? Não pode negar, né, Alex? Seria uma grande ofensa, não como com vocês. Não, meus irmãos. Chegou lá, aí não tem volta, né? O que servir vai comer. A minha grande curiosidade era comer macaco. Comemos macaco lá numa visita, né? Comemos macaco. O irmão ali está muito sério, irmão. Comeria macaco? Isso aí! Agora, macaco é muito duro. Porque ele está sempre na academia, fazendo ginástica. É, ele está sempre na academia lá. Então, é muito músculo o macaco. Mas valeu de novo. Se nós for lá, prepara o macaco, Alex. Tá? Ah, vocês viram, nós fizemos um cruzeiro marítimo lá também. O rapaz tirando água para fora. Meu Deus, quando vai nesses lugares é muito bom. Sabe o quê? Tu cresce na fé e diminui na barriga. Não, tu tem que exercitar mais fé mesmo. Tá? Vamos lá. Tudo isso não é brincadeira, viu? Tudo isso é sério, apesar de a gente estar sorrindo. No capítulo 15, o verso 21... Olha de novo a ideia de missão. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois que ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me socorre. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse, ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que tem de igual nas duas passagens da Bíblia que eu li? Uma coisa igual, Jesus saiu do seu território, saiu do seu país e foi no país vizinho. Vocês viram nas duas passagens bíblicas? O que tem mais de igual na casa dos vizinhos, lá no país dos vizinhos, tem outra coisa igual. O pessoal anda endemoniado lá, né? No anterior tinha dois demônios, no país vizinho, agora é outro país. Tem uma criança, uma menina endemoniada e uma mãe vem suplicar, por favor, Senhor. E aí Jesus testando a fé daquela mulher. Não, mas eu fui chamado só para Israel. Não, Senhor. E aí ela continua a insistir. E aí o Jesus disse, não, ela pediu, mas me dá umas migalhas, pelo menos umas migalhas do teu poder para curar minha filha. Não, eu não vou tirar o pão dos filhos, que seria o pão lá do pessoal do meu país, o pão espiritual, para dar para vocês. Não, mas até as migalhas que caem da mesa, o cachorrinho, a de estimação, come. Aí Jesus percebeu, claro, ele já tinha visto. Mas ele diz, mulher, eu vou te abençoar. Tua filha vai ficar curada por causa da tua grande fé. Mas nas duas situações, Jesus está lá no país vizinho, está no estrangeiro. E se vocês lembrarem alguma coisa dessas duas cidades, Tiro e Sidom, tem coisas boas nessa cidade do Antigo Testamento. Dessas cidades, dessa região, veio a madeira para construir o Templo de Salomão. Era uma coisa boa, o rei daquela época era amigo de Israel. E o Salomão então comprou madeira, veio até pessoas que trabalhavam muito bem em madeira, carpinteiros, para trabalhar no templo. Esse é o lado bom de Tiro e Sidom. E qual é o lado ruim de Tiro e Sidom? Vocês lembram da pior mulher da Bíblia? Lembra o nome dela, né? Jezabel. O que tinha de ruim era aquela mulher. Ela mandava matar. Ela casou com um rei de Israel, inclusive, uma época. Ela mandava matar. Ela não tinha. Era o diabo personalizado. Numa versão feminina. Hein? E aquela mulher era tudo de ruim. E ela implantou um culto. Porque lá na terra dela, tinha o culto ao Deus chamado Baal. O profeta Elias e Eliseu tiveram que combater naquela época. E essa mulher, então, ela implantou uma religião maligna também, porque casou com o rei de Israel, implantou à força uma religião maligna. Meus irmãos, uma religião que mata a criancinha é do mal, né? Da Jezabel matava a criancinha. Uma religião que mata quem pensa diferente é do mal, não é? Nós cristãos temos a nossa fé no Senhor Jesus. Se alguém pensa diferente, nós não matamos ninguém, não. Nós oramos por eles, abençoamos eles. A nossa, vamos chamar a nossa religião, não tira a vida de ninguém. A nossa religião dá a vida, não é? Pois essa mulher era tudo de errado. Agora vejam. Jesus poderia pensar, já tinham se passado muitos anos de Jezabel até Jesus, é claro, mas ele podia pensar, não, aquela gente lá são nossos inimigos, aquela gente lá no passado fez muito mal para nós, aquela gente tem os ídolos deles e que morram com os ídolos deles. Jesus foi lá, não foi? Olha o que diz o verso que nós lemos, partindo Jesus dali, retirou-se para Tiro e Sidom. Com essas duas passagens, já seria o suficiente para a gente ver como o Senhor, ainda que a ênfase da vida dele estava em salvar Israel inicialmente, mas como ele fez ensaios missionários, pequenos momentos de missão. Com isso ele estava já sinalizando para os apóstolos, para a futura igreja, vamos dizer para nós próprios, que a gente faz missão em casa, e faz missão para fora, não é? Jesus teve muito trabalho em Israel, mas ele fez também isso lá adiante. Uma terceira vez, e olha, de novo, aí no capítulo 16, bem pertinho, 16, 13. Aí bem pertinho onde você está. Olha ali, ó. indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E aí tinha muitas respostas, uns diziam João Batista, outros diziam Elias, outros diziam Jeremias, ou algum outro dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Volto ao versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, terceiro território estrangeiro. Cesareia de Filipe não era em Israel. Era hoje, onde está dando todas essas guerras lá, Síria. Estão vendo que mataram lá esses dias milhares de pessoas com armas químicas? Passa um avião em cima de uma cidadezinha pulverizando veneno e morre todo mundo. É lá, Cesareia, Jesus pregou nesse lugar lá. Outro território estrangeiro. Lá em Cesareia tinha um Deus maligno, quando eu falo um Deus é com letra minúscula, que as pessoas adoravam, a população daquele lugar idolatrava, um Deus chamado Pan. Agora, segura aí, três letras, P-A-N. E daí vem uma síndrome hoje em dia chamada síndrome do pânico. Era um Deus que impunha medo nas pessoas. Terrível, tinha um buraco, um precipício, uma cova. E esse Deus era adorado lá dentro, lá embaixo, tinha que descer num buracão terrível. Então, quando uma pessoa não queria, tipo, adorar esse Deus, ela era jogada lá para dentro. Então, imagina alguém que vai ser empurrado para a morte. Como é que a pessoa está, não é? Em pânico. Jesus foi lá nesse lugar. E lá, num lugar cheio de idolatria. E aí aconteceu, num ambiente, agora, de outra fé, inclusive. Lá o Senhor perguntou aos discípulos, o que as pessoas falam a meu respeito? Quem eles dizem que sou eu? E aí tinha diversas respostas, vocês viram? Estão dizendo por aí que tu é o João Batista. O João Batista já tinha morrido. Mas na opinião popular, alguém pensava, vai ver que o João Batista entrou em Jesus. Claro que isso não existe. Outros diziam, não, tu é o antigo profeta Elias, que viveu 700 anos atrás. Outros diziam, não, tu é Jeremias, que viveu 500 anos atrás. Era uma confusão, não era? Sobre a identidade de Jesus. Isso na opinião pública. Mas e agora? Jesus está ali com os 12, num território dominado pelo pânico. Jesus pergunta, tá, e vocês aqui, meus amigos, que estão caminhando comigo há anos, quem vocês dizem que sou eu? E lá no território inimigo, Pedro tem, eu diria, a maior revelação da vida dele, o maior entendimento da vida dele. Ele diz para Jesus, tu és o Cristo. Vocês estão vendo aí na Bíblia, não diz, tu és um Cristo, tu és um Messias, não. Tu és o. O artigo está definido. Professor de português, me ajuda aí. É, né? O artigo está definido, tu és o Cristo. Não tem outro Cristo. Tu és aquele que deveria vir, veio, está aqui, e eu estou entendendo isso agora. Pedro tem esse entendimento. Meus irmãos, vocês estão vendo que quando Deus quer fazer algo, quer você esteja aqui dentro de uma igreja, esteja na rua, ou em qualquer outro lugar, se você está em comunhão, você pode receber de Deus qualquer coisa. Lá na África está cheio de deuses, né? É Deus para tudo que é coisa, eles vivem com medo. Agora, ainda de manhã, eu falei com o Alex, tem um povo lá, mauritânios, né? É do país vizinho, mas que trabalham lá, comerciantes. Então, diz que eles têm tudo... Quando a gente fala comerciante, pessoal, pena não trouxe nenhuma foto do comércio deles. Uma padaria lá que eu vi, meu irmão, não tem nenhuma no Brasil. Bom, nem dá para descrever, só mostrando foto. Hein? Então, esses mauritânios, quando eles, se tu quer roubar eles, tu leva um, vocês conhecem camaleão? Aquele animalzinho, tipo um lagarto, assim, que muda de cor? Ele, às vezes, está bem verde, às vezes, ele fica marrom, depende, é camuflado. E eles têm pavor, se tu quer, tu chega no comércio dele e atira um camaleão, eles saem disparando, fugindo, apavorados, porque eles dizem que aquilo é um demônio. Às vezes o demônio está verde, às vezes o demônio está marrom. Meus irmãos, ter medo, atribuir uma endemonização de um animal que Deus criou, que muda de cor, é muita ignorância, mas as pessoas vivem na ignorância espiritual. Se tu vai numa lojinha deles, leva um camaleão na bolsa. Não vai ter quem te atenda, sabia? Fogem mesmo, né, Alex? Fogem, apavorados. Nós temos que levar o evangelho lá. Temos que levar o evangelho aqui. Tem muita gente na ignorância, não tem? Sem Deus, na nossa volta. Às vezes são colegas de trabalho. Outros são familiares. Dizer, o que fazer pelo reino de Deus? Você que já está conhecendo Deus, algum de nós já somos convertidos há 10 anos, 20, 30. Leva o evangelho. Vai adiante. Eu lembro a primeira vez que o Alex veio falar comigo. E nós começamos a conversar, ele e a esposa, né, lá na sala da minha casa. E ele me expôs o sonho dele. Eu vou dizer uma coisa, eu não sou de matar sonhos. Eu sou uma coisa, eu procuro canalizar sonhos. Amadurecer sonhos. Isso é importante, não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito. É ou não é? Mas se alguém quer fazer algo pelo reino de Deus, não trava, não proíbe isso. Só assim ajuda tudo que implica esse amadurecimento. E essa que eu chamei de canalizar, porque tem gente, é como se fosse um rio muito forte, tem gente que tem uma vontade tremenda. Mas essa vontade pode se desperdiçar tudinho, se essa força não for bem canalizada. Não é assim? Sabe que Jesus, eu ainda disse para umas pessoas, Jesus foi o maior missionário que houve na Terra. E Deus é um Deus missionário. Aquele versículo que todos os cristãos conhecem. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus que enxerga a necessidade. A necessidade que nós temos, a maior, eu diria, é necessidade do próprio Deus em nós. Jesus disse que não é só de pão que vive um ser humano. Lá na África é pouco pão, e pouco pão material e pouco pão espiritual. Eles precisam. Nas nossas vilas aqui, tem pequenas Áfricas também. Tem, não tem? Criança morrendo de fome, outros morrendo de doença. Gente morrendo no meio da idolatria, no meio das coisas de demônio. Tem as nossas Áfricas aqui em Canoas também. Eu acho que tem as nossas Áfricas no meio da nossa família, na grande família. Eu quero dizer, irmãos, que temos lugar para fazer a nossa missão. Quero você aqui, quero você lá. E Deus chama nós todos para a missão. Independente se é uma missão pertinho, se é uma missão longe. Deus chama todos nós. Você compreende isso assim comigo também? Tens o que fazer, não tem? E muito. Se você quer trazer uma pessoa hoje à noite, convide-a. Vamos falar do mesmo assunto. Né? O Alex podia ter feito um vídeo que impressionasse muito mais, esse nem impressionou muito, né? Mas nós não queremos só trazer uma coisa para impressionar. Nós queremos é que, de repente você, mas eu sou inferior, porque eu não posso ir lá na África, ou eu não tenho dinheiro, eu não tenho ainda as condições. Não. Não dá para todo mundo ir para a África. Se todo mundo for para a África, acaba a igreja aqui. né? Não, nós vamos aqui, tem as nossas situações também. E se Deus chama um e outro, vamos canalizar esse chamado, vamos trabalhar para isso, organizar ele, para que tudo dê certo, né? Porque missão em terra estrangeira, meus irmãos, não é romantismo, não. Quanto missionário vai e volta destruído? Vai, volta completamente quebrado. Por quê? O suporte que está por trás, suporte espiritual e suporte material, inclusive, o pessoal vai desistindo. Se nós fizéssemos um apelo, quem quer ajudar o Alex lá na África? Olha, seria possível que alguns de vocês, não, pode contar aqui, R$100 por mês. A maioria, depois do terceiro mês, cansa e para. Não, pastor. Isso é estatística de mais de 100 anos. Já na história das missões. O pessoal fica assim muito maravilhado. Fica impactado. Depois de 3 meses, esfriou. Nossa igreja, quem não sabe. Essa igreja aqui, que você faz parte. Nós investimos 10% do dinheiro que entra, do dinheiro que você pôs aqui, no seu dízimo. 10% disso é investido em pessoas, em missões. Por quê? Nós não queremos... Olha, 10% num ano dá um bom dinheiro, viu? Nós podíamos comprar mais um terreno, mais outro terreno, mais outro terreno. Mas a igreja não é para ficar acumulando coisas. É para investir. Nós temos esse aqui, temos outro estacionamento ali. Mas uma coisa, nós temos que ter uma visão para investir em pessoas. Sabe qual o maior patrimônio de uma igreja? Está aqui o maior patrimônio. É o patrimônio vivo. Nós mesmos. É ou não é? O maior patrimônio lá na África é aquelas pessoas que estão se convertendo. Esse é o maior patrimônio. Pessoas que estão conhecendo o reino de Deus, estão conhecendo Jesus, pessoas que vão para o céu um dia. Pessoas que você que está ajudando vai conhecer só no céu. Porque não tem oportunidade de ir lá, né? Quem sabe um dia a gente traz o pastor Domingos aí, né? Vamos lançar um desafio aí. Ele já tem passaporte? Acho que não, né? Mas se faz. É assim que se fala, viu? É assim que se fala. É o pastor nativo, pastor lá do interior. E, meus irmãos, a gente foi muito abençoado lá, né? E o Alex e a Sheila congregam com ele. O culto deles, meus irmãos, é o pessoal da coreografia ali, mas o culto natural é aquilo ali para mais, hein? Vocês cantaram a moda brasileira e um meio alemão ainda, o Alex é de origem alemã, então alemão não tem muita ginga, né? Hein? Mas quando vai num culto na África, os negãozinhos lá, olha o troço, lá é de suar mesmo, coisa mais linda, né? Então nós aqui que somos mais duros, viu, gente? Agora tem uns irmãos aqui com o pé na África, né? Eles são mais gingoso. Eu só inventei essa palavra agora, tá? Ela não existe. Eles têm mais ginga. Tá certo, gente? Eu queria te convidar. Vamos ficar de pé e vamos orar? Em cima do que você ouviu, Deus te deu uma tarefa. De levar o evangelho, a Bíblia diz, a toda a criatura. Deus te deu uma tarefa. Fala de Jesus para um amigo teu. Quanta gente está do teu lado? Eu sei, do meu lado também. Perecendo. A vida dele está de mal a pior. E a gente sabe que Jesus transforma quando eles se entregarem ao Senhor. Pode hoje Deus estar despertando no coração de alguém. Olha, pastor, eu quero saber mais sobre esse negócio de missões. Venha conversar conosco. Ou eu quero investir dinheiro. Eu quero investir oração. Me comprometo com essa família de missionários de orar por eles todos os dias. Diga para eles no final, não precisa nem dizer para mim. Só aquilo que você se compromete, faça. Porque isso é feito diante de Deus, não é? Vamos falar com Deus. Pai, te louvamos por esta linda manhã, que eu sei, não é só para encher a nossa mente, não é só para nos trazer informações de como o trabalho da tua igreja está em outras terras, mas é para trazer um desafio a nós próprios. Um desafio de nós, seja aqui, seja numa outra cidade aqui do interior, seja lá no meio da Amazônia, seja em outro país. Nós queremos te servir aonde o Senhor nos colocar, Pai. Eu quero te pedir, Deus, por cada um dos irmãos e irmãs agora, que a gente tenha essa disposição de sair agora do nosso território, às vezes da nossa casa, e ir à casa de um vizinho, de um amigo, de um colega de trabalho ou estudo, sair com um propósito. Podemos ir lá tomar um café, almoçar, mas o propósito maior, Senhor, é levar o teu nome a eles, convidá-los a fazerem parte do reino de Deus e se alimentarem do pão do céu. Obrigado por essa manhã, Senhor. E nós não queremos ser cristãos acomodados, cristãos que estão confortáveis no seu mundinho. O Senhor mesmo disse, quando já estava subindo ao céu, de volta ao Pai, o Senhor deixou uma ordem aos discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Nos ajuda, Senhor, a obedecer esse envio, essa comissão que o Senhor nos deu. Nos ajuda, Senhor. Se você quer orar comigo isso, diz, me ajuda, Senhor, a levar o teu nome adiante. Você pode dizer isso para Deus? Pode dizer, e acho que deve dizer. Me ajuda, Senhor, me dá coragem, me dá sabedoria, me dá as oportunidades. Aqui no meu dia a dia mesmo, me dá as oportunidades para eu falar o que o Senhor está fazendo na minha vida. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém.